Então três, um 5-2 para o táxi, um 5-3 a bordo, alternando o Natal com 2 horas. Autorizado táxi, a Índia, reporta o ponto de parada 10 pronto, quem negar 10 no meio, TAM 3152. Afirmativo, autorizado via Índia, pronto, espera, informarei, TAM 3152. Bonasat 1-4, Aracaju, nível 230, autorizado. Decola pista no zero, curva esquerda, saída fuga, transição Caju. Controle 120, décima 8, aciona 5437, cor 97 no 4. Autorizado, Aracaju, nível 230, decola da pista 1-0, zero, curva esquerda, saída fuga, Caju. 1208, controle 5437, transponder 197, aciona 492. Bonasat 1-4, correto, reporta, pronto, puxa. Obrigado. 896, sua identificação, desse é o 050, vigilância, chegada à maré. Boa noite novamente, então é 3152, ponto espera pronto. 3152, autorizado, a linha de colapso no 0, vento 140 graus, 08 nós. A linha decola da 1-0, USA 3152. 3152, decola 222, controle 10.8, bom voo. 208, boa noite, Tantris 152. Boa noite, eu tenho a identificação de seu nível 060, vigilância, chegada amarela. 060 na maré, 3344. Estabilizado 3891. 3891, chame torre 1895. Obrigada, bom dia. Boa. Salvador, boa noite, tá 3891, estabilizado em LS10. Tá 3891, boa noite. Repórter embaixo travado. Embaixo travado. Autorizado pouso, pistão 0, vento 150 graus, 069, 3891. Ok, 3891. Boa noite, 96, letra 2 mil pés, ajuste de altímetro no 016. Autorizada 3 mil pés, ajuste no 016. 3 mil pés, 344. Três no Solas 26, taxi à direita, Alfa, Juliette, remota, 13. Direita, Alfa, Juliette, remota, 13. Confirma apenas a posição, remota, 13. Remota, 13. One, five, two. Century, 152, sorry, my bad. Climb rate 6, fuel flight level 290. And fly direct to Alpha Romeo Uniform View Up. Red Ticket 290 direct to Alpha Romeo Uniform, come 3152. That's right, sir. Call now, receive center frequency 125.45, if unable 126.85. Good night, have a nice flight. Okay, I'll copy at 125.45, negative 123.85, is that correct? The secondary is 126.85. Oh, thank you. My mistake this time. 126.85, time 3152, good night. So long. 89.000, autorizada final do ILS X-Way, reporte estabilizado, localizador. Boa noite, UF6746, Delta, informe. UF6746, boa noite, ascendente de pressão, detonível nível 050, vigilância chegada à maré. 050, mar, pode voar, junta da 300. Mantém proa de mar e após o perfil, 6746. No quadro autorizado pushback, se não é por ataque. Autorizado de mandar. Localizador voa 896, chama torre 118, decimal 95, bom pouso. 1895, 895. 35344-32000, PES autorizado, final do ILS, que foi reporte estabilizado. 3000 PES, reporte estabilizado, 35344. Boa noite, reporta visual, trem baixo para baixo. Transmissão sua está bem ruim. Estamos recebendo com intensidade 4-42. Chegou no 896, reporta, trem checado, visual com campo. O trem já está checado, vamos reportar visual então. 896, tráfego avistado, vento 150 graus, 069, autorizado, pouso, pista no zero. Digo, pouso ao 9098. 46, desça 2000 pés, sem restrições, ajuste no zero no meio. 2000, 909, perto. Transmissão saiu intercortada, fim. Ou 1606, gente da Delta, 390 para Campina Grande. 1606, boa noite, aguardando o copo. Olha, teria feito o serviço? Fuca, transmissão Zipa. Fuca, transmissão Zipa. 1896, solo, aos 38, livre à direita, táxi Alfa, Juliette. Pois. Taxi Alfa Juliette, portão 04, boa noite, 90. Alfa Juliette 04, boa noite, 90, obrigado. Torre, boa noite, trip 5344, sinal baixar trabalho. Leite, altar na Salvador. Autorizado táxi, Índia, reporta ponto de espera pronto, Kenegal no 0116, boa noite, 714. Índia, reporta pronto, 0016, boa noite, 714. Trip 5344, tráfego avistado, vento 160 graus, 05 nós, autorizado pouso, pista no zero, confirma, trem baixo. Baixo trabalho, 344. Ponto de espera pronto, boa noite. 714, resolve algum tráfego na curta. Na 7 no 4, após a aeronave na final, ali mantém, cancela no 0. Após a aeronave na final, ali mantém a 190 como 714. ILS para o 6746? Autorizado, sinal de ILS X-ray, reporte estabilizado, 6746. Reporte estabilizado, 6746. Solos 42, taxi Aquilo, parte 3, remota 08, atento ao sinalizador. Alfa Aquilo 08, VP 5344. 14, vento 130 graus, 059, autorizado a colar, pista no zero. Iniciando no zero, vá na 314. Salvador, muito boa noite, 130, Delta. 3170, boa noite, ascendente de estação, desceu 050, vigilância, chegada maré. 050, 131, 130, pode vai, Moto 08, parte 3, obrigado. Foram 714, decolado aos 43, controle 120, décima 8. 308. Autorizado push, tempo do copo. Autorizado push, pronto para copo, voo no meio da Pina Grande, 390 VP Zulu 10, autorizado. Decola pista no zero, curva esquerda, Setapuca, transição Zipar, controle 120, decimal 8, aciona 5445, curva no meio da meia. Correto, reporta pronto táxi, para o 06. Está pronto para acionar para o 06. Autorizado, acionar é SPK, reporta pronto táxi, para o 06. Pode dar para o táxi, para o 06. Torre Salvador, boa noite, web 6746. Web 6746, boa noite, continua a aproximação, reporta visual, trem checado. Portaria visual, 6746.